a buon volume e Fox. Chamou o Atoy? Lima Mike Foxtrot, foi quem chamou o Atoy? Lima Mike Foxtrot, liberação na reporte para táxi. Confirmando o PLB 1 no 3-2. Ok. Azul 409, recife 410, após atingir 4000 a proleira, confirma? Não, correção na restrição. O senhor vai manter a reta de decolagem até cruzar 4 mil pés. Após, o senhor vai iniciar a curva direita e voa direto Leda. Ok, então mantenha a proa até 4 mil e após direto Leda. 4089. Salvador é o 3283, gate 2, puxa essa. Guarde, tá 3283, previsão de mais 5 minutos. Aguardando. Temos cordão a chefe após decolagem, livre decolagem 110 com 13. Aí, Alê. Estou visual com o mesmo, senhor, e não vou interferir, estou mantendo baixa altitude. Previsão, senhor, pro 6141. Do cheque o trem de pouso, vento 1-0 graus 3, nosso pouso autorizado. 703, visual com o Sérgio Copaio. Está na minha 39. Para o táxi, o 321-6159, a bordo, João Pessoa, perna 410, autonomia. 410, João Pessoa, só o PLB? 159. Táxi autorizado, reporte no través do portão 62 para prosseguir, está 3216. Passará através do 62, está 3216. Azul 4089, declarado os 47198, boa viagem. 198, boa viagem. Torre Gol 695, 697. 697, pouso autorizado, 0, 120 graus, 129. Livre pouso 697. Central 2500 na Proa de Valença, senhor. Presidente, Proa de Valença, aguarde para a subida. Eu até vi, guardando para Central 2500 na Proa de Leque Valença, o Juliette Bravo. Controle, boa tarde, Azul 4089. Azul 4089, contato radar, saída da El. Saída da El restrito a 4 mil pés na Proa de decolagem. Cruzar 3000, está livre, cruzar direita, saída da El. Livre direita da El, 4089. 3805, após a ingresso da nave 03, autorizado. 5595, autorizado, sinal de evento, depois de localização. Guarde instruções, alguém? Sim, trabalhando. Vou rebotar no lock, gente. O Lima Mike Fox Trot, da presente decolagem com ponto final de Itapão, vento 110,12, tá lindo, agora de transferência. Lima Mike Fox. Decolagem livre, Fox. 01, no final, 1141. Ok, toma guarda na entrada. Oh, 5595, está estabilizado a cabeceira. 5595, complete LS, informa o tráfego 12 horas, 5 milhas, um helicóptero mantendo 500 pés e o setor. Chama agora a torre 1895. Enten, Zona 5, Graton, boa tarde. Almirante Romeu, tem um tráfego no ATR da Trip, vai passar uma cadeira externa dentro de 30 segundos. Controle, foi pro Almirante Romeu? Temos agora 20 segundos, vai passar um ATR na vertical de uma cadeira externa. Ciente, ficará na mesma posição e mesma altitude, senhor. Controle Salvador, boa tarde, 5240. Sete, informação Oscar na proa de Marinho. Trip 5240, foi pro Aditap da presente para completar a chegada a Mari, essa para o 050. Mari na proa de Itap, estava na proa de Itap, descendo pro 050, 5240. Só vai descer, pode descer no ideal ou na presente? No ideal, descendo no ideal para 50. Boa tarde. Boa tarde, Lima Mike Fox, decolou, fala sua ponta da frente. Lima Mike Fox, 500 pés, na linha do litoral, reporte final para pouso. Pode final para pouso na linha, Fox. E Alfa, ponto esperadão no zero, vai chamar torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 3, tem um bom voo, tá 3-2 no metro. Bate de Alfa, 2895, obrigado. 500, graças, senhor. Gente, Lio Pousos, para informação, teve que sair da rampa do LS devido a um tráfego aqui de helicóptero, ok? Acusando o ticket. Vem para a torre? É, teve que sair da rampa do LS em função de um tráfego de helicóptero, está acusando o ticket aqui, ok? Tanto aqui estava à sua esquerda, né? Eu pensei que o controle tivesse informado antes da transferência. O tráfego estava abaixo mesmo, ok? Tô ciente. Professor 3-2, prossiga. Professor, coordenação ou approach seguro para o professor 3-2? Direto por seguro da presença, cliente, está ali. Estou grato, seguro da presença, professor. 3-2-3, prossiga. Vai, quanto tempo aqui na posição, senhor? 4 minutos, tá? 3, 2, 3. Sim, 4 minutos, 3, 2, 3. Árvore 2, 2, 3, 0. Vire condições de coordenar após a árvore direto com o Conquista, senhor? Após a árvore, autorizada, direto para Vitória da Conquista. Muito obrigado, autorizada. 2, 2, 3, 0. Pão 0, 5. Pão 0, 2, 10, 5. Polo 9, menos 10. Polo Salvador, o Trip 5, 4, 4, 7. Para o busca de estacionamento. Alô, Salvador, Trip 5447 para busca de estacionamento. Temos no 06. João 1806. Autorizado a NIA e manter que é 010. Ali na BR 1806. Funciona identificação, nível 060, vou na proa do NDB Simba, possivelmente ele é X-ray da cima no 0, chama descida, está em contato com o radar. A liberdade direita vai chamar o solo em 1219, e o nosso coordenador controle aqui, o mesmo informou que teria informado o tráfego para o seu tráfego, ok? Gente, o tráfego ele foi informado, só que deu alarme de queda, ok? Ok, gente. Cruze Alfa, o Trip 5595, após Kilo até o Pátio 3, posição 03 do Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 03, 5595. Área Protonal, 0106. Visão para pouso, onde não, onde não, Lima, Mike Fox, 7, frequência de voo. Autorizado decolar, pistão no 0, vento 080 graus, 14 noite. Vem decolar, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Alameda 2500, o Juliette Bravo, possibilidade de prosseguir a central para o 3500, já completou a manobra da linha Valente. Aguarde a subida devido a tráfego no sentido contrário, mantém ainda 2500. Sebastião, já mantém aqui o 2500, Juliette Bravo. Trip 5447, autorizado, puxa Cortex. Autorizado, puxa acionamento 5447. Salvador, o 3283 pode fazer o pushback de Bullseye com companhia para. No zero. Ali mantém capitão no zero, tá 3193. 806, decolada 55, chame controle 199-8. 198-8-06. Azul 4089, chame Recife, frequência 125-190-3325. 3 agora. Controle Salvador, bom dia, boa noite, 06. 806, contato radar, aí da PUCA. Relativo, a PUCA, com 906. Por favor. Desça para 4000 pés, ajuste 1-0 no 3. 4000, 5-2, 4-0, 1-0 no 3. Sou no 0, vento 1, 2, 0 graus, 1, 4, 9. Realizado a decolagem da 3, 1, 9, 3. Sou 3, 2, 0, 5. Ele está com ponto 0, 2, 4, 5. Base 183, se combina livrar o Patria Angel autorizado, puxa com ataque. Controle Salvador, teria condição de fazer um negócio para o Recife, nível de voo 190 como final? Para o Passaredo? Voo 1806. Nível 190, ciente para o voo 1806. Oh, quanto libera a restrição de velocidade em TAP para o 5200? 5240, confirmado. Liberado, então tem um tráfego agora 12 horas, 10 milhas. Sentido contrário, livrando agora 8.500 em subida, é da companhia. Já livrou o seu tráfego em altitude. Continue descida para 2.000 pés do trip 5240. 2.000, 5.247, não Controle Salvador, Elton 3193, na saída da El. Solo 35447, para o táxi com 65 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Palmas. 5447, táxi parte 3, mantém posição na 743, aguarde isso do táxi, está no push através do 4. Após Índia, ponte para 2, 1 no 8, 195, legal no 0 no 3. Bate o 3, vai aguardar o pushback da TAM, após Índia, até o ponto de espera, chama a torre. 18-95-547. Obrigado. Controle, Altan 3193. 3193, contato radar, saída da EL. Pode voar da EL direto, Altan 3193? Direto da EL. Direto da EL. O 4 também, conta presente, o Gente, se desejar tomar a esquerda para o litoral da ilha de Itaparé, que está livre, desça inicialmente para 2.500 metros. Ah, sim, desça para 2.500, para a esquerda de Itaparé, para o 4.500, obrigado. Gilete, Gilete Bravo, livre ascensão 3.500 metros. Trip 5240, desça 2.000 pés, ajuste 1.0, 1.3, reporte localizador livre, beleza. 2.093 reportará localizador 5240. 9983-296. Após o bom fim, direto Elicia, o Lima Mike Fox, estacionado 0164. Salvador 2230, solicita nível final 160, por gentileza. 2230, nível 160 agora, sente. Entendeu? Estou autorizado, 160, 2230. Salvador, tá 3216. Tá 3216, contato radar, sei da Momo, subou 370. Momo 370, autoriza a proa de frote. Controle 1806 da Gol, autoriza o final 190. 190 reautorizado, se mantém com 1806. 3805, livre de decolagem, pistona 0, vento 120 graus, 139. Livre de decolagem, pistona 3805. 434, portal 10 para a pista 10. Autorizado, puxa portal, final 24. Tenho, na meia. 370, vitesse 1-0, decola pistão 0, curva esquerda, sai da PUCA, direção Zipar. Controle 19.8, aciona 5001. 11 horas, 4 milhas, um helicóptero, mantendo 500 pés e o setor. Tá, 7, tem um tráfego no TQS, 5240, autorizado ILS, ciclista. 1-0. A rota pessoa 10, sai da PUC 300 e pá nível 370. Pressão muito baixa, confiado. Ok, Natal 370, pessoa 10, PUC de pá, 001 e 198, patrulha, 600. Ficou no 600. Boa tarde. Frequência livre, coordenação, Juliette, Juliette Bravo. Então, 3283, autorizado a linha e mantém caso 010. A linha mantém na 10, tá 3283. Valeu, obrigado. 5240, complete final ILS, torre 1895. 1895, completa ILS 5240. Controle para o destino, vou passar a linha aqui, Zulu. Lima Kilo Zulu para 3.000 pés, correção 4.000 pés, ajuste 1.0 no 3. 4.000 pés com 1.0 no 3, Lima Kilo. Na 3.193, razão de subida aqui emprega? No momento 2.500 pés, da 3.293. Torre Bela. Torre Salvador, trip 5, 2, 4, 0. 5, 2, 4, 0, prossiga. Passou externo dos 800 pés, 5, 2, 4, 0. 18, 9, 5, a torre. Torre Salvador, trip 5, 2, 4, 0. Trip 5240, livre pouso pistão 10, vento 1-0 graus, 1-3-9. Livre pouso 10, 5240. 2230, chame centro Recife, frequência 1251, alterna 13325. 251-3325, obrigado, bom trabalho. Max Jet, Romeu, controle. Prossiga. Estamos aqui, estou recebendo 800 pés no setor. É, gentileza, faça um pouco mais ao norte do setor. Temos aeronave agora em aproximação. Um Embraer 190. Cliente, seguindo o norte, mais 10 mil. Controle o TAN 3193. 3193. 3193. Pode chamar um centro? Ainda não. Suba o restrito nível 360, o TAN 3193, até a liberação com Recife. É o seguinte, não, pode abrir isso direto. Chame Recife, 1251, alterando 3325, solicite direto ao centro. Seguinte. 3283 autorizado no NIE, mantém cabeceira no zero. Ali mantém na 10, tá 3283. Do 4116, desça até 2 mil pés. Condições visuais, final direto visual da 10. 2 mil visual, passou o farol da barra, 4116, direto a final, 4116. Chame só 121 decimal 9. 220, obrigado. Salve Salvador, boa tarde, 240, boa tarde, aqui em frente, quilo 43, posição 05. Nós. Leão de decolagem, posição no zero, tá, 3283. Pastor 3-2, serviço radar encerrado, chame Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Pastor 3-2, 1-6, chame Recife agora, frequência 1-2-6-8-5, até 1-2-5-4-5. 1-2-6-8-5, 1-2-5, decimal 4-5, TAN 3-2, 1-6. Azul 4116, informa o tráfego 10 horas, 5 milhas, um helicóptero, mantendo 500 pés no setor. Gente, Azul 4116, reporte visual para a pista. Azul 4116. Chame torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado pela cooperação. Boa tarde, Azul 4116. Na torre. TP 5447, ponto espera da 10, pronto. TP 5447, autorizado a NIE, mantém cabeceira no 0. Mantém ponto de espera. TP 5447, mantém ponto de espera e desconsidere a autorização. Cliente, mantém a posição no ponto de espera 447. Torre Salvador, muito boa tarde, Azul 4116, ingressando na final, tem trem, pouso, baixar travado. Azul 4116, confirma intenção de pouso. Afirmativo, pouso completo, 4116. 4116, intenção de pouso 117 ou 110? 0, 4116. 3283, contato radar, cê da PUCA. Poxa, perfil saída PUCA, tá 3283, solicita nível final 110 e pra de treinamento, efetuado saída completa. Saída completa, nível 110, submantendo, 3283. 110 autorizado, mantendo o perfil, tá, 3283. 3805, suba restrito nível 320, até liberação com Recife. T3805, controle. Aeronave vai retornar para a área de sobrevoo. 3805, controle. Siga 3805. 3805, suba restrito 320, até liberação com Recife. Gente, restrito nível 320, 320. Direto Romeu, livre, retornar à área de sobrevoo. Grato, Romeu. 3805, chama Recife, frequência 251, não zero, 3325. 251, 3325, obrigado, bom dia. 5447, agora sim, autorizado, ANE, mantém cabeceira no zero. Ali mantém 1 no zero, o 3547. Azul 4196 no solo 10, livre direita, chame solo 212, solo 9. Áudio pra direita, solo 19, azul 4196. Boa tarde, azul 4196. 4-1-1-6, taxi alfa, reporta antes das 10. Reporta antes das 10, taxi alfa, reporta antes das 10, 4-1-1-6. Taxi alfa, reporta antes das 10, 4-1-1-1-6. Salvador, boa tarde, 1-3-9-4. Bono 394, Galeão 360, VP Zulu no zero, decola pista no zero, curva à direita. Saída da L, Leda Bridge, controle 119, decimal 8, acena 5003. 0117, o meu Fox Lima, 500 pés, toda Salvador. Vou retirar agora, vou estar lá agora. Salvador, Mike Gillette, é o meu. Diga, Mike Gillette, é o meu. Agradeço a colaboração, vai livrando já o seu setor e segue para Águas Claras, senhor, para a nova coordenação. Águas Claras, reporte livrando o setor de Águas Claras. Reporte dar agrado. Lima Kilo Zulu, 1500 pés para a rotatória, falta um traço com um helicóptero, 12 horas, 8 milhas, um Alfa Sierra 50, rumo sul para Salvador. Certo, Lima Kilo Zulu. 03, 503, 394. Fechamento correto, reporta de espécie. Portaria, voo 93. Lima Kilo Zulu para o circuito de tráfego, chame torre 1895. 1895, Zulu. Controle 35447. 35447, contato radar, você da Momo. 7 ou 35447, saída Momo. Alta fora, Zulu. Oi, Romeu Foxtrot Lima, tá, visual com 97. Romeu Foxtrot Lima, continua a aproximação, reporte na IMA. Positivo, vai reportar final o Foxtrot Lima. Romeu Foxtrot Lima, confirme para a torre? Tá, visual com 17. Gente, Romeu Foxtrot Lima, continua a aproximação. Aguarda autorização de pouso ainda 9 estágios. Eu estou aguardando a autorização, o Fox Trot Lima. Por um minuto. Por um minuto, 00, solo. Ajustando a 3326, para de Mário para a chegada da Mário, desceu 050 no ideal. 050 está livrando, então 190, 150, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 3, azul 4, 1, leve, manter posição, aguardar posição 09, puxa 09 na posição 09. Autorizado decolar, pistão no 0, vento 1100 graus, 129. O 09 da Gol, no pontão 09, vai aguardar o puxo do meio. A Infraero já coordenou a companhia, se uma possibilidade de novo voo. O novo portão e os meios. decidiram aguardar o posto 9. O Gol no 333, São Paulo 360, VP Zulu no 6, decola pista 1-0, curva direita, saída da Eule da Bridge, controle 1-9, decimal 8, acena 5025. Coronel 00 autorizado, puxe, deixando livre a entrada do portão 09 para o Embraer 190. Negativo, senhor, acionamento na posição. Livre acionamento na posição, tem estimado, puxe. 5 minutos após acionar o motor 1. Ok, ciente. Gol no 333, protocolo. Exatamente. Decola pista no 0, curva direita, será Dael, Leda, Bridge. Controle 199, decimal 8, aciona 5025. Lima 15, Lima 7. Correto, reporta para o push, vai no 33. Autorizado, via Pesulu 16, decola pista no 0, curva direita, seda da Eule da Bridge, controle 199, decimal 8, aciona 5036. Gente, autorizado, nível 360 para Guarulhos, via Pesulu 16, decola da pista 10, curva direita, da Eule da Bridge, e 198, o controle de saída. 5036, transporte do Xanemé 315. Correto, aguarda o push, 6315. Para pushback. Pushback, igual 600. Autorizado, push, deixando livre a entrada do portão 09, com o 600, reporte front tax. Autorizado, pushback, deixando a entrada livre da nave, igual 600. Azul 41 no meio, taxia lentamente. Atento a Boeing puxando 9 e após consegue. Guarda 09. Taxi, aguardando o voo de grau 9, 41 no meio. 6142, Oxené, autorização conforme aqui. 6142, Recife 350, autorizado. Via Perusco 58, decola pista no 0 com a esquerda. Sai da fuga, transição Caju. Controle 199, decimal 8, acima 5042. 350, decola 10 esquerda, Pucaracaju, via uniforme 58, 198, acima 5042. 6142. Aqui do Zulu, frequência. Ryanair 6326, pós de TAP, desça para 2000 pés, ajuste 1013, reporte localizador, pista 10. Pós de TAP, 3000, reportaremos sobre de TAP, né? 2000 pés. 2000, ok. Direto Barreiras está presente. Presente, direto Barreiras, o Trip 5447. Pode confirmar, está livre da restrição, Trip 5447? Livre, subiu 200. Ciente, subindo para o 205447. Gol 1924, chame Recife, frequência 12685, alterna 12545. 2685, 2545, até logo, obrigado. Sigão 600, 139 a bordo, 12:40 de autonomia, alterna Maceió. Mano 35 a bordo, gol 600, taxi a Índia, pode esperar 12895, legal 013. Pátio, Índia. 2895, gol 600. Coluna 333, após companhia taxi retaguarda, autorizado puxa e contato. 203, muito obrigado, até a próxima, tá? 3283. É. Confirmando o gol no 394, aguarda a companhia da certa agora, após autorizado, puxa, por favor. Após a companhia, qual é a posição mesmo? A companhia está taxiando agora através do portão 9. Assim que mesmo o taxi retaguarda em direção ao ponto de espera, está autorizado, puxa, por favor. Ah, autorizado, vai passar a retaguarda, aí autorizado. 3490, protocolo. Petrolina 200 autorizado, decola a pista no 0 com a esquerda, Romo, Cogbo, após direto, controle 119, decimal 8, aciona 5032. Sai da Momo, com a esquerda, após voa posição Cogbo. Quilo Oscar Golf, bravo uniforme, após direto. Autorizado, após o foto 036, transporte 198, controle do trip 497. Porta puxa. Boa tarde, Gol 600. Gol 600, autorizado. A linha da Ecola de Mediano? Afirmo. Gol 600, autorizado a linha de decolar, pistão no 0, vento 120 graus, 129. Autorizado a linha de decolar, Gol 600. Muito boa tarde, o Xanem 326, estabilizou no localizador. Xanem 326, continua em aproximação, aguarde autorização de pouso. O vento 110 graus, 13 nós. Informa que é uma aeronave alinhada e pronta para decolagem na pista. Excelente, guarda autorização 6326. Boa tarde, Azul 4. É Azul 9145, Alfa Azul Delta. Seguia nosso plano já para Campinas, 5380. Afirmo, só um minuto, cobre. Guarda, 9145. Escuta. Para 7, zona 333, 143 a bordo, com 4 horas, alterna no avião. Autorizado táxi Índia, ponte espera do 10 Torre, 198, só 95, que negão no 0 no 3, com 363. Pode estar nos 63 no 5 aguardo, estimado 2 minutos, pois. Okay. 198, obrigado. Boa tarde, Gol 600. Gol 600, boa tarde, contato com o radar, saída PUCA. Saída PUCA, 600. Via Pesulo no meio, decola pistão 0 com a direita, será da L e da Bridge. Controle 199.8, acima 5053. Confirmando a saída é da L Bridge. Afirmo, saída da L, após voa Leda, após Bridge. Leda da L Bridge, certo? Afirmo. Da L, Leda Bridge, por favor. Da L, Leda Bridge. E autorizar 380 para Campinas via Presbolo no 6, da L, Leda Bridge, controle de saída zona de 8 e transponder 5053, azul 9145. É, tá bom, puxa, 9145. Contará graça. Na prova de Bonfi para a chegada Bonfi, dessa ideal para o 050. Passou? 47, chame Recife, frequência 128.8, alterno 26.0. Passou na 34 para o confirmado o treinamento de 4 horas. Tem pessoas a bordo? Nós. Direito, chame só 1212 cima nós. Então, só 1212 lá. Não, 4. Não, Luana 333, autorizado a NM, até que é pistola no zero. Na 3268, na taxi via Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Alfa, reportando da Juliette, na 3 lá. Passagem do bloco da Gol está autorizada para o feedback do Oceana 6315. Né, 6315 no portão 3, está livre, chame táxi. Livre feedback, acionamento, chamada para o táxi. Gol no 394 após 800, companhia LR manter. Tomou o solo? Você tá próximo da Juliette. Vou 6326, aguarde, mantém a posição antes da Juliette. Vai manter antes da Juliette, 6326. Prode Salvador, boa tarde, voo no 648, informação ótica, cruzando 180 para 150. Traz 648, chegada Mari, desce para o 050. 050, perfil Mari, voo 1648. Fala, Juliette, 6326. Tem alguma previsão aí para o 6326 ou para o 2026? Princípio sem previsão, chama 6326. Só a informação de que o senhor vai prosseguir para o portão 01. Mas caso haver alguma mudança, eu informarei. Luna 333, decola 233, chame controle 199 decimal 8. 1998, Luna 333. De boa, voa 1333, decolou. Voa 333, contato com radar, saída da El. Saída da Elna, 333. A voada era presente ou na 333? Direto a El, 333. Teve da El. Para o táxi, o Chanel 63 no 5. 135 a voada, 349 até na Galeão. Direita, Indy Alpha, ponte espera torre 118,95. Altímetro 1013, tenha um bom voo e boa tarde. Ponte espera, o Chanel 63 no 5, boa tarde. Número 42, prosseguindo. 1394, autorizado decolar, pistão 10, vento 110 graus, 1-1-1-2. Chame Recife, frequência 1-2-6-8-5, até 1-2-5-4-5. 2-6-5-2-5-4-5-4. Cruzado NM, mantém cabeceira 1-0. 1-0, chame aqui. Bom, 1-3-9-4, autorizado, correção decolou aos 3-6, chame controle 1-1-9-8. Controle 398, boa, agora no 394. Autorizado 050, e que nessa posição tem interferência do celular, ontem foi a mesma coisa. Obrigado pela informação, identificou alguma transmissão de nome? Não, negativo, somente uma conversa de uma venda de uma fazenda, então, 8, entre 10 e 5 milhas aí da posição bom, tá? Ok, graças. Nome da fazenda não? Não, não, não, não mesmo. Certo. Controle Salvador, 1-3-9-4 decolou. 1-3-9-4, contato radar, saída da EL. EL, Leda, igual no 1-3-9-4. Gol 648, desceu 2 mil pés, ajuste 1-0, 1-3, reporte localizador, pistão 0. Regiu no padrão, reportaria estabilizado, 648. Chega Vitor Mike Quebec. Mike Quebec saiu para Salvador, passou para a América da Cruz, na Cruz, Paris. Deu-me-a-um, Miguel Pesce, corredor Veracruz, Perlado, Vejo-se 1-0-3, reporte rotatória, Vitor Mike Quebec. Veracruz, Perlado, padrão. Bom, 333, direto Brígida, presente. Direto Break, gol 1-3-3-3. Na 6315, decolado aos 39, chame controle 1-1-9-8. 9-8, chame 6315. Salvador, bom, quanto mais o Xenia 6315, passa 1400. 6315, contato radar, saída da EL. Possibilidade de voar direto ali, Xenia 6315. Agora, mantém o perfil saída de trás da sua frente mesmo, o perfil. Sim, Xenia 6315. já entrou direto a rotatória, fica mais detalhes? Matemplo de Paripe, após rotatória, traças no setor. João 333, chama Recife, frequência 125-109-3325. Secundária 13325, a primária 1251. Isso é bom voo. Obrigado, boa tarde. O Gol 394, você está por onde, bridge? Aguarde coordenação com Recife. 394. Chené 6315, suba restrito nível 340 até liberação com Recife. 340, Chené 6315. Isso, 6315, 340 restrito. 340 restrito, 6315. Rover 48, informa o tráfego 12 horas, 5 milhas, helicóptero mantendo 500 pés e o setor. 7, 648. Tip 5626, desça para 3 mil pés, ajuste 013. 013 para 3 mil pés, 5626 da trip. João 394, mantendo a saída e chame agora Recife, 125, decimal 1, 0, 13325. 125, 13385, gol. 3325 é a secundária, bom voo. 3325, gol. Controle Mike Gillette Romeu. Siga Mike Gillette Romeu. Para a próxima Paribas, corrigindo é Pirajá. E solicita regresso à área anterior, próximo ao externo, sem interferência. Inicialmente mantém a posição norte de Simbra, aguardando para prosseguir para o setor. Mantém norte de Simbra. 6142, com 722 a bordo, 3:30 Natal. Direita Indy Alpha, ponto espera torre 118-95, altímetro no 0, no 3 padrão, tem uma boa e boa tarde, Janemão no 42. Boa tarde, obrigado. Solo 35490, para o táxi da CPOB de 49, 4 horas e 30 minutos no Rio, alternando Serra Bravo, Alfa Romeo. Pátio 3, pátio principal, segunda direita via Indy Alfa, com inspirador 118.95, altímetro padrão no 0 no 3, então bom voo e boa tarde, trip 5490. Pátio principal, Alfa, lá no segunda direita, com 0, chama tudo 5490, obrigado, boa. Mas Gillette Romeu já superado, acelera a nave próxima a Simbra. Tem outra nave em aproximação, aguarde. Romeu. Trip 5626, desça 2 mil pés, ajuste 10, 193, reporte no localizador. Para 2 mil pés, 10, 103, vai reportar localizador, trip 5626. Vitor Mike Quebec, reporte visual.